de você. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Kelly, Kelly, vamos, meu irmão. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou palha brusa. Do Maluco Beleza, na hora do maluco. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.

dia como um boi. Se é o que vive na fartura, se é o que mata, se é o que cura, sou mesmo fora da lei. O melhor do Maluco Beleza, na hora do maluco. Se você quiser brincar cá de papai e mamãe comigo, eu estou ao seu dispor, sem consequência de perigo. Bem vestida em seu nylon long, me enreda em sua trança, sa, como um Rapunzel precinto. Você já não é mais uma criança, sa. Seus olhos de olhar perdigueiro, seus pais não sabem o que fizeram, um diabo sexy e traiçoeiro. Estamos apresentando A Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas, com Marcelo Pacífico. Daqui a pouco a gente volta para a última sequência de hoje. Vamos apresentar A Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. Muito bem, começando a última sequência com Cowboy Fora da Lei. Thank you.